noite clara, clara e macia, quase madrugada, na beira do dia, o garçom atento, mal acostumado, do lado de dentro, sempre de um lado, você me querendo mais do que eu preciso, mais do que eu entendo. Do lado de dentro, sempre a mesma hora, na mesa do centro, do lado de fora, eu queria tanto, precisava tanto, pois sabia quanto eu não tinha nada. Quase madrugada, calma e macia, minha camarada. Amanhã eu não sou mais eu. De manhã nada aconteceu. Vejo a ilha rasa longe no oceano. Cada um pra casa com seu engano. Rua tão vazia, vamos de mão dada. Na volta do dia, na volta do nada, o garçom sorrindo já mudou a roupa. Mais um dia fim.